Boa. Tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saio perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. Agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. Na barriga, saudade esquentou. O amor que tinha, as ânsias zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, as ânsias zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Fiquei sem você, minha... Parei, coruja, parei. Se tem alguém aí, tem alguma ambulância aí, por favor, socorrer uma pessoa aí. Já melhorou? Se tiver alguma ambulância, alguma pessoa aí pra ajudar aí, corpo de bombeiro, alguma coisa, que tem uma pessoa aqui na frente do palco passando mal, viu? Acácio CDs. E aí? Precisa abrir pra passar, né? Gente, por favor, vamos abrir um corredorzinho aí pra essa pessoa passar. Correr um ventinho e a gente curtir nosso show de boa, né? Leva lá. Pronto, ela vai ser socorrida e a gente continua nosso show.